Esse foi o Tito Funk novamente. Olá, ô, não rouba a brisa não. Ei, Sil, tô só te observando. Ó, oh, a raba dela tá como? Aqui no Mandelão só tem mina que dá da hora. Aqui no Mandelão só tem as que senta da hora. Mas aquela ali tá sentando mal, mano. E agora? Olá, ô, não rouba a brisa não. Ei, Sil, tô só te observando. Ó, oh, a raba dela tá como? Aqui no Mandelão só tem mina que dá da hora. Aqui no Mandelão só tem as que senta da hora. Mas aquela ali tá sentando mal, mano. E agora? Olha a raba dela, tá como? Você é o mais pica danado!